Este é o Segurança Legal, episódio 135, gravado em 5 de outubro de 2017, O que os olhos não veem. Neste episódio, falaremos sobre a importância de compreender o TCP/IP e como ele é integrado ao sistema operacional. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brownpipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está, como sempre, Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Tudo certo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, YouTube, youtube.segurançalegal.com e também pelo iTunes, como de costume, todos os links estão lá no nosso site. Também precisamos informar que nós estamos a todo vapor com a nossa campanha de financiamento coletivo, né, Vinícius? É isso aí. Então, nós gostaríamos de agradecer aos nossos colaboradores, né, lembrando antes que se você quiser nos ajudar, se você quiser nos apoiar nessa campanha, basta acessar apoia.se/segurançalegal. Também nós temos aqui como recompensas das colaborações a leitura daqueles que contribuem com o projeto Segurança Legal. Então vamos agradecer aos nossos insiders Christian Franzen, Eduardo Becker e Pedro Freitas, aos nossos colaboradores Alexandre Araújo, Hamilton Justino, Jefferson Macedo, Leonardo Andrade e aos nossos participantes Amandio Rolim, Anderson Silva, Augusto Catanhede, Diego Xavier, Eric Frucchi, Felipe Roselio, Guilherme Donato, Guilherme Pedroso, Paulo Júnior Lima, Rafael Saab, Rodrigo Soares, Rubens Padovese, Vinícius Lima e Vane de Oliveira Júnior. Então, Vinícius, para ir direto ao resumo de notícias, que hoje estará ligeiramente diferente, vocês vão conferir, vá para 13 minutos e 16 segundos. E para ir direto ao assunto principal, vá para 22 minutos e 50 segundos. Bem, Vinícius, a primeira mensagem vem do nosso amigo Jefferson, lá de Curitiba. O que diz o Jefferson? O Jefferson diz o seguinte: boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o Jefferson de Curitiba. Este é meu segundo e-mail para o podcast Segurança Legal. Sim, sim. Ele deve ouvir o Nerdcast, que o pessoal do Nerdcast brinca que quando é o primeiro e-mail, eles não leem. Bom, mas a gente não faz isso, não é bem não, essa. Não, a gente sempre lê os primeiros e-mails. Nem sempre também, né? Gostaria de uma dica, se possível. Vocês já tiveram que lidar com alguma desconfiança das empresas onde vocês ofereceram serviço de pentest? Por exemplo, será que esta empresa já nos invadiu e agora quer vender o serviço? Ou se eu não fechar o contrato, será que eles vão invadir por retaliação? Ou ainda, o que tu planejas exatamente me oferecendo esse serviço? Olha, eu acho que eu não lembro de nenhuma situação dessas. Não, na verdade, realmente, tô pensando aqui, mas não lembro de ninguém desconfiado. Até porque se a pessoa tiver desconfiança, não vai contratar, né? Mas o que a gente já falou algumas vezes aqui no podcast é sobre a forma como que a gente lida com o pentest. Inclusive nos episódios que a gente falou, a gente gravou sobre o pentest, a gente fala sobre esses aspectos mais... não são organizacionais, mas aspectos mais, sei lá, psicológicos desse tipo de serviço. Então a gente tem que ter um cuidado ético muito grande para oferecer, para se aproximar de alguns clientes, né? No nosso caso, a gente sempre acabou sendo procurado pelos clientes. Sim, a gente é demandado, né? Porque oferecer o serviço pode ser um pouco delicado, pode ser que eventualmente a empresa até já saiba de antemão de alguma vulnerabilidade. Eu acho que eticamente dizer isso para a empresa pode ser complicado, porque poderia causar justamente essa desconfiança, né? Exatamente. Imagina que alguém chega aqui no escritório me oferecendo uma nova fechadura porque ele testou e conseguiu abrir minha fechadura antiga. Guardadas as devidas proporções, né? Guardar as devidas proporções, eu não ficaria muito confortável, não, tá? E realmente é bem delicado isso. A nossa experiência é mais com ser procurado para fazer esse tipo de coisa e não oferecer, por exemplo, pen-test. Muito embora a gente fez algumas tentativas para ver como é que reagia, né, Guilherme? Uhum. Mas não rendeu muitos frutos, não. Nessa coisa de fazer teste e tal e tudo mais, né? Normalmente, quem procura é que tá precisando mesmo, tem uma situação que quer resolver e tal. E aí a confiança é essencial, né? Se você não tiver confiança, estiver duvidando do prestador de serviço que vai fornecer esse tipo de serviço especialmente... É complicado. Ele continua ali, né? Ele continua. Estou planejando apresentar um projeto para a gerência na empresa em que trabalho e que não tem um setor específico para cuidar da segurança da informação full-time. E muitas não têm, a maioria não tem. Embora o objetivo não seja encontrar culpados e sim problemas, sei que haverá resistência de algumas pessoas, até porque eu integro o time de suporte ao ERP e não infra ou servidores. Então já estou antecipando algumas questões. Desde já, agradeço a atenção dispensada e novamente parabéns pelos programas. Tem uma coisa que ele não falou aqui, Vinícius, é que dependendo do resultado do pentest ou até mesmo de uma auditoria, eu acho que isso se aplica tanto para pentest quanto para auditoria, você pode causar desconforto nos atingidos. E isso sim, nós já verificamos várias vezes. Isso sempre acontece. Ocorre. Porque se fazer uma auditoria qualquer, seja uma verificação de um software, de um ambiente de segurança, seja do que for, aquilo que você encontrar com um problema, entende? Vai melindrar alguém. Claro. Em algum momento. Tá? Você tá apontando o erro de alguém. Exatamente. Né? E você tem que agir com honestidade, ou seja, quem faz o trabalho tem que agir com profissionalismo e honestidade. A tal da honestidade intelectual que a gente vive falando, né, Guilherme? No sentido de que realmente a tua preocupação é apontar algo a ser corrigido e não manchar A reputação de alguém, ou seja, um terceiro ou coisa parecida. Mas isso não é fácil. Isso é do seu. É do perfil do profissional que está prestando esse serviço, tá? Outra coisa é como as outras pessoas reagem. E vou te dizer que de cada 100 casos, 100 não reagem bem, tá? Porque resolvem entrar na disputa e tal, mesmo que você não se engaje nessa disputa. Tá? Uhum. E aí você tem problemas para fazer com que o pessoal aceite o que você está apontando e acabam criando resistências. O que é importante é que o profissional da área de segurança tem que estar ciente dessa situação, de que isso vai ocorrer e de que ele vai acabar enfrentando alguma resistência que pode vir na forma de, entre aspas, sonegação de informações... falta de colaboração e coisas assim. Isso acontece, é normal, tá? Bom, okay, Jefferson. Então, obrigado, Jefferson. Um abraço aí pra ti. Continue conosco. A gente falou junto, um abraço pra ti, a gente ficou sincronizado. a próxima mensagem vem da Bia, que deixou um comentário lá no episódio 133, Fundamentos da Segurança da Informação. Isso aí, a Bia disse o seguinte: boa noite, eu sou uma das ouvintes que não sou da área. Às vezes me perco um pouco nos programas, mas adoro o trabalho que vocês fazem. E esse podcast foi bem legal para dar uma base, digamos assim. Olha legal, só, Bia, que show, que show. Obrigado. A gente espera não te deixar tão perdida nesse episódio agora, mas vamos. Nesse eu acho que ela vai ficar um pouco perdida, porque é uma questão um pouco mais técnica, né? Mas eu vou deixar mais leve, vamos ver se a gente consegue. Sabe que, só para complementar, eu também escuto outros podcasts de outras áreas, eu tô até abrindo aqui um deles, que é o Psicocast sobre psicologia. E eu... Não é que eu me sinto perdido, às vezes. O que eu gosto nesse podcast especificamente é começar a ver quais são as discussões, as grandes discussões dos psicólogos. Esses dias eles estavam falando sobre problemas no consultório, enfim, sabe? Na clínica, como é que eles lidam com isso, né? Então é uma coisa bacana a gente descobrir coisas novas que estão fora da área de estudo. Acho que sempre acrescenta, né? E foi uma gentileza da Bia nos mandar essa mensagem aqui. A gente agradece ela. Um grande abraço, Bia. Obrigado por nos acompanhar. Abraço. Bem, a próxima mensagem, Vinícius, vem do Luiz Felipe Costa, que deixou um comentário lá no episódio 128, Entre o Aberto e o Fechado. O que ele disse? O Luiz Felipe diz o seguinte: Oi, pessoal. Eu terminei de escutar o cast e eu não consegui ter essa dúvida que vocês têm no final, não. Tá? Acho que é o que ele se refere. É a questão de que a gente deixou aberto lá o que é mais seguro, software aberto ou fechado. Para mim é simples, depende das suas restrições de negócio. Se você precisa do computador com Windows para o seu filho porque ele quer ficar jogando, então você precisa do SO e todo o resto original, antivírus instalado e tudo atualizado. Aí é rezar pro pirralho não f*** a máquina. Tu botou um bip aí, Guilherme? Sim, botei um bip. Porque clicou onde não devia. Se você precisa de um host para aplicações web, aí você pega o Red Hat da vida com o suporte deles e enche o saco para os caras te ensinarem o que você precisa saber sobre segurança. Se você for o Chuck Norris, pode usar o Windows sem atualizar e tudo pirata que não dá nada. Ou seja, depende das suas limitações de cada cenário para você definir qual é o conjunto de softwares mais seguros. Não tem nada a ver se é open source ou não. Pois é, Luiz, eu acho que a gente tá concordando, não discordando. A gente deixou aberto as coisas no final, porque a gente vai gravar o fatídico vídeo sobre esse assunto, né? Que a gente não gravou ainda. Tá difícil. E tá difícil. Mas, sim, a gente concorda com o que tu estás colocando ali no teu último comentário. Não tem a ver se é open source ou não, no final das contas. Depende de quem, a questão da segurança, do que é mais seguro, né? Depende do conhecimento que você tem naquela estrutura que você está utilizando, naquela plataforma, naqueles softwares e tudo mais. Eu talvez vá para um meio termo aí, eu não creio, acho que não foi isso que tu disse, né, Vinícius? Eu não creio que não importa o fato de ele ser open source. Na verdade, você tem no open source possibilidades de auditoria, aquela coisa toda que a gente já sabe, sim, né? Sim, tem isso. Agora, isso não significa que magicamente o open source será mais seguro. Exatamente. Conforme nós falamos, porque você não audita, você vai ter que esperar que outras pessoas auditem e também aqueles casos clássicos lá da vulnerabilidade no OpenSSL e por aí vai, né? Enfim. Mas eu acho que concordamos ao fim com o Luiz Felipe. Eu acho que sim. Eu te confesso que vou ter que ouvir de novo o final do 128. É difícil porque são tantos episódios, a gente não lembra exatamente o que a gente falou, né? Mas a gente mesmo ouve, às vezes, os nossos episódios. Não parece que a gente falando, né? Mas assim, com a última colocação do Luiz ali, eu concordo com ele. Eu concordo com ele, sim. Bom, mas enfim. Obrigado, a gente vai Luiz. Voltar a esse assunto aí oportunamente, tá? Um forte abraço, Luiz. Abração, Luiz. Então tá, Vinícius, vamos então agora para um resumo de notícias um pouco diferente. O Assolini, dessa vez, fala desde Madrid, né? Está em viagem profissional lá e vai falar um pouco sobre o porquê que ele está lá e nos dá mais informações sobre essa viagem dele aí. Vamos ao Assolini. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Bem-vindos a mais um resumo de notícias aqui no seu podcast Segurança Legal. O nosso objetivo é deixar você muito bem informado sobre tudo o que ocorre no mundo da segurança da informação. Se você tiver alguma crítica, alguma sugestão, entre em contato conosco. Nosso e-mail é podcast@segurançalegal.com. Nessa edição nós vamos ter uma edição diferente. Ao invés das tradicionais notícias, nós também costumamos falar sobre eventos na área de segurança, eventos que ocorrem no Brasil, eventos que ocorrem no mundo. Como os nossos ouvintes já sabem, trata-se de uma área bastante específica que para compartilhar conhecimento ou para fazer networking entre as pessoas que trabalham na área, os eventos são uma excelente pedida, onde você pode ficar conhecendo as novas pesquisas, novas ameaças. Eu costumo participar bastante de eventos de segurança. E nessa semana eu estou aqui na cidade de Madrid, na Espanha, participando da 27ª edição do Virus Bulletin. Trata-se de uma das conferências mais antigas na área da segurança da informação. Eu acredito que mais antigo que o Virus Bulletin seja apenas o evento do First, que deve estar na 29ª ou 30ª edição. Inicialmente, o Vários Boletim começou como um evento da indústria antivírus, porém hoje ele é aberto a qualquer pessoa da área de segurança que queira, que tenha um assunto interessante e que queira apresentar sobre ameaças cibernéticas, códigos maliciosos e que queira compartilhar isso com a comunidade de segurança. O evento é bastante frequentado pela área acadêmica, então nós temos muitas universidades que enviam alunos, enviam professores, especialmente da Europa e dos Estados Unidos, para participar da conferência e compartilhar o seu conhecimento. Claro que nós temos a presença de apresentadores brasileiros no evento, que geralmente falam sobre ameaças que afetam o dia a dia do brasileiro, né? Nós temos, nessa edição, nós temos a apresentação do Nelson Murilo, nós vamos falar com ele daqui a pouco, e temos também a apresentação do Thiago Marques, além também de uma apresentação de um pesquisador israelense da IBM. Ele vai falar sobre o cliente Maximus. Trata-se de um trojão bancário bastante complexo, bastante bem desenvolvido, que tem afetado as pessoas no Brasil. E para nós sabermos mais sobre a apresentação do Thiago Marques, nós vamos conversar com ele. Ele vai falar para nós sobre a experiência dele no evento e o que ele está compartilhando aqui no evento. Thiago, tudo bem com você? Tudo bem, Fábio. Thiago, conta para nós, essa é a sua primeira edição, sua primeira participação do Vários Bulletin? Sim, como apresentador é a primeira, já tive em outras edições, creio que 3 ou 4 edições anteriores, mas somente mesmo para participar do evento, então dessa vez é minha primeira como palestrante realmente. Legal, e compartilha com os ouvintes do Segurança Legal qual é o tema que você vai apresentar na conferência, o que ele traz de interessante. Eu sei que você vai apresentar algo sobre o Brasil, conta para nós um pouco sobre o tema da sua apresentação aqui no evento. Sim, o tema vai ser justamente malware de caixa eletrônico, né? Onde é uma coisa que está bem ativa, não só no Brasil, mas toda parte do mundo. E o objetivo principal dessa pesquisa é justamente mostrar como o cybercrime, não somente no Brasil, como em toda a América Latina, tem investido bastante nesse setor, né? Que eles já conseguiram perceber que muitas vezes é muito mais lucrativo roubar diretamente do banco e não do usuário final, né? Ele tem uma possibilidade aí de estar arrecadando muito mais dinheiro em cima desse tipo de ataque. Entendi, parece até coisa de filme, né? Quando a gente fala para as pessoas, olha, é possível infectar um caixa eletrônico e programá-lo para cuspir todo o dinheiro que ele tem. Quando a gente fala com as pessoas que não são da área, elas imaginam isso como uma cena de filme, mas isso ocorre na realidade, né? Sabemos que os caixas eletrônicos sofrem vários tipos de diferentes ataques no Brasil, né? Geralmente explosão, ou então caixas eletrônicos falsos que são colocados por cima dos verdadeiros, além dos famosos chupa-cabras. Qual é o alcance desse tipo de malware no Brasil? Além de programar o caixa eletrônico para jogar todo o dinheiro para fora, né, para o criminoso limpar o caixa eletrônico, que mais esse tipo de vírus faz? Uma vez que o caixa eletrônico foi infectado, a capacidade vai depender mais do atacante. Então, por exemplo, além de liberar todo o dinheiro que ele tem, ele pode também roubar dados dos cartões que são colocados no caixa eletrônico, aonde muitas vezes são até aqueles cartões, né, que funcionam como crédito e débito, ou seja, então ele consegue não somente tirar o dinheiro, mas também fazer um roubo aí, uma clonada mais tarde aí, o próprio cartão que foi adquirido pelo malware dentro do ATM. Muito bem, na continuação nós vamos falar agora com o Nelson Murilo, ele vai detalhar para nós um pouco sobre a apresentação dele aqui no evento Vários Boletim 2017. Muito bem, pessoal, continuamos aqui na 27ª edição do Vários Boletim. Está aqui ao meu lado o grande Nelson Murilo, que é um dos outros brasileiros que vão apresentar aqui no evento. Nelson, tudo bem com você? Tudo bem. Nelson, sabemos que você vai apresentar aqui sobre uma ferramenta bem legal, que você foi um dos criadores, o Check Rootkit, que nós sabemos que é uma ferramenta, foi um dos primeiros anti-rootkits para Linux, que é o tema da sua apresentação aqui no evento. Queria que você falasse um pouco mais sobre a ferramenta, sobre a sua apresentação e quais os planos para o futuro com relação à ferramenta. Bom, na verdade, ela é a ferramenta, ela já tem 20 anos e ela foi um dos primeiros para ambiente Linux, mas ela não roda só em Linux, ela roda em praticamente qualquer ambiente Unix, diferentemente de outras ferramentas similares que são voltadas para, notadamente para Linux, né? Então a ideia é falar um pouco do como é que tem sido esses 20 anos aí, o que evoluiu em termos de ataque, de malwares, como é que a ferramenta evoluiu também, mostrar um pouco do funcionamento dela, porque algumas pessoas elas usam a ferramenta, mas elas usam de uma maneira muito simples, ela tem bastante mais recursos que as pessoas às vezes não exploram, e falar um pouco sobre o futuro dela, o que a gente pretende para os próximos 20 anos da ferramenta aí, e no final vou fazer um pouco de demo, né, mostrar como é que o Checker Rootkit consegue detectar um malware ou um rootkit que ele não conhece, porque um dos problemas que a gente vê com ferramentas de detecção de rootkits ou de malwares em geral, é que quando você começa a ficar baseado em assinaturas, você não está preparado para o novo, você só está preparado porque você já conhece. Exato. Então eu vou mostrar como é que você, tendo um rootkit novo que o Checker Rootkit não conhece, como é que ele consegue detectar alguns sinais da presença daquele rootkit que ele não tem na base dele, que ele não tem assinatura, que ele não tem nada para aquele rootkit. É a ideia. Que legal, né, Nelson? Que bacana. Como eu disse no começo da gravação, o Virus Bulletin começou como um evento da indústria antivírus, mas hoje é aberto a toda a comunidade. Portanto, aí os nossos ouvintes do Segurança Legal que ouvem o podcast, que gostam da área e queiram se aventurar em enviar uma palestra ao evento. O evento acontece uma vez por ano, eles estão sempre mudando entre Europa e Estados Unidos. É um evento realmente bacana, com conteúdo bem interessante. Agradeço a atenção de vocês, nos vemos na próxima edição. Muito legal, né, Guilherme, essa questão do dele ter entrevistado o Nelson lá do Check Rootkit, CHK Rootkit. Uh-huh. É uma ferramenta brasileira que existe há, cara, 20 anos. Uh-huh. E foi muito legal, a primeira vez que eu usei essa ferramenta há muito tempo atrás, quando eu descobri, assim, o pessoal tudo comentando nos fóruns, recomendando, indicando e tudo mais, tu encontrava por tudo quanto era canto a ferramenta, e era desenvolvida por um brasileiro. Olha só. Pá, era muito... isso me impactou bastante lá no começo, lá quando eu comecei a usar algumas ferramentas para algumas coisas, sabe? Pra, na área de segurança. Eu acho que tava na faculdade ainda. Uhum. Tava ainda na faculdade. Eu te confesso que eu não conhecia, mas ouviu, tu me falou isso. Mesmo. Mas bem legal. A gente usou algumas vezes. É que acaba eu utilizando e tu acabou não vendo. Mas assim, muito legal, assim, muito legal. Um forte abraço pra Soline aí, pra todo mundo que tá lá no evento. É muito interessante encontrar essas cabeças por aí. Bem, então vamos trocar aqui de áudio, de cortina, antes de irmos para o tema principal. Bem, Vinícius e ouvintes, então esse episódio será um pouco diferente dos outros, porque a gente decidiu fazer quase como um estudo de caso, né, Vinícius? Exatamente, a partir de uma situação real. De uma situação real vivida pelo Vinícius já há muito tempo atrás. Há muitos anos, hein? A gente fala um pouco sobre essa questão eventualmente, e o Vinícius inclusive usa isso nas aulas dele, eu acho que isso demonstra várias coisas sobre a segurança em si, né? A primeira delas, que segurança realmente não é algo fácil, e que estudar segurança é algo que envolve você conhecer coisas sobre várias áreas da ciência da computação, né? Uhum. Não é só você conhecer programação, sistema operacional e TCP/IP, e aqui a gente vai partir, ou melhor, o TCP/IP vai ter um efeito aí pro deslinde, né, pro descobrimento do problema que vai ser tratado aqui pelo Vinícius, mas isso mostra que segurança da informação não é fácil e também como é importante a gente conhecer o TCP/IP e como o TCP/IP se integra nos sistemas operacionais ou como ele interage com sistemas, né, é algo complexo, né, Vinícius? Na verdade, Guilherme, é algo, assim, tudo que a gente não entende, não estuda é complexo. É verdade. Então, uma coisa, eu estava tendo que relembrar agora esses dias as minhas aulas de cálculo integral e cálculo diferencial. Para que isso? Para fazer para algumas coisas relacionadas à eletrônica. Aí, uhum. Né, fazer alguns cálculos aí com transistores e coisas do gênero. Uhum. Uhum. E, cara, não lembrava. Eu olhava as fórmulas, meu Deus do céu. E aí parecia complexo. Uhum. E aí eu comecei, peguei um livro de, especificamente sobre esse assunto, dei uma revisada, fiz alguns exercícios, pronto, já não é mais tão complexo. Uhum. Então, assim, é tudo complexo desde que a gente não tenha estudado o suficiente. Enquanto é complexo, é porque a gente não estudou o suficiente. Uhum. Então, só antes de tu começar, Vinícius, eu queria destacar, já que a gente vai falar sobre TCP/IP aqui também, eu não quero deixar passar batido a importância para o pessoal do direito da tecnologia, para os advogados, juízes, né, pessoas que lidam com direito nessa área, também conhecer um pouco de TCP/IP. Porque sempre quando a gente fala, basta a gente pegar o próprio Marco Civil, né? Fala sobre logs, fala sobre registro de conexão, a questão das aplicações, né? A consideração do endereço IP, aquelas considerações também de que o endereço IP não é uma pessoa, mas sim indica uma conexão que pode ser compartilhada por outras pessoas. Toda aquela discussão, inclusive, que eu levei lá para a Escola de Governança da Internet sobre porta lógica, que o pessoal tem feito muito hoje. É, falar sobre porta lógica implica em você conhecer TCP, um pouco pelo menos de TCP/IP, de NAT, né, como essa dinâmica funciona, como os logs vão ser produzidos nessa dinâmica de NAT, por exemplo. Então, não é só para o pessoal da ciência da computação, para o pessoal do direito também, TCP/IP é muito importante, né? Investigação de crimes, investigação de problemas de uma forma geral, não só no direito civil, mas no direito penal, se faz presente aí o TCP/IP, né, Vinícius? Sem dúvida nenhuma. É. E nesse caso aí que eu vou relatar agora, vai ser meio que uma forma de quiz. Você pode ir ouvindo o episódio e ir dando pausa e tentando chegar às conclusões e à medida que eu vou dando as informações. Tá. Esse caso eu uso com bastante frequência. Ele nem está relacionado diretamente com a questão de segurança no que diz respeito a confidencialidade, integridade, a esses atributos, né, típicos da segurança. Isso tem mais a ver com a questão de diagnóstico, um troubleshooting aí de problemas que eventualmente acontecem em sistemas informatizados, né, sistemas de informação, que cada vez mais tendem a usar, sair da rede local e irem para a nuvem. Irem para a internet e coisas desse gênero. E esse caso é emblemático porque ele exige conhecimento de duas áreas distintas, que é o funcionamento em si dos protocolos de rede, nesse caso, pontualmente, o TCP, e conhecimentos relacionados à programação. Né? E programar envolve você falar com o sistema operacional, através de system calls, né, que é a principal forma que a gente tem dos nossos programas interagirem com o sistema operacional. Então, só para deixar claro aqui, eu já falei em system call, né? Uma system call é simplesmente uma chamada de sistema, ou seja, você passa, solicita alguma coisa para o sistema operacional. E a partir desse momento, o sistema operacional passa a ter controle do fluxo de execução do seu programa, tá? Em algumas situações, isso não é bem verdade. A gente consegue chamar o sistema operacional para fazer alguma coisa e ficar com o programa independente do sistema operacional fazendo outra coisa, tá? Mas, em geral, o que a gente faz quando o system call é isso, solicitar ao sistema operacional algum serviço, alguma função que ele desempenhe. Bom, o que acontece? Qual é o cenário, tá? Havia uma aplicação que funcionava muito bem numa rede local. O que essa aplicação fazia era um servidor, tá? Esse servidor tinha que replicar informações para vários clientes que se conectavam a ele. Então, se imagina um servidor que recebe várias conexões TCP. E esse servidor, então, ele tem as informações que ele tem que transmitir em tempo real, praticamente. E essas informações, cada vez que ele pega uma dessas informações, ele tem que mandar para todos os clientes a mesma informação que ele obteve. Certo? E esse sistema funcionava numa rede local e funcionava muito bem. Ou seja, tinha lá o servidor rodando e lá seu 10, 15 clientes lá funcionando e tudo funcionava sem problema nenhum, tá? Sem nenhuma perda de informação, qualquer coisa do gênero, ok? Só que, em algum momento, a empresa decidiu colocar esse sistema para funcionar através da internet, através da web. Através da internet mesmo, que não é um protocolo específico da aplicação. Então, além dos clientes das redes da rede local onde o servidor se encontrava, clientes que estavam em outra localidade via internet se conectavam ao mesmo servidor. Então, os mesmos softwares clientes, só que agora a partir da internet. Ok? Certo. E o que, que passou a acontecer? Passou a haver perda de informação. Então, os clientes que estavam remotamente acessando o servidor através da internet, eles não estavam recebendo todas as informações, enquanto os da rede local estavam recebendo. E detalhe, haviam buracos no meio das informações, ou seja, no meio do fluxo transmitido de dados, né? Havia dados faltando no meio. Então vinha lá uma informação, né, 1, 2, 3, 4, aí pulava a 5, a 6, a 7 e vinha a 8, a 9, a 10, por exemplo. Tá? Uhum. Então a informação vinha, só que ela vinha com buracos, vinha faltando informação no meio do caminho. Sim. E na rede local isso não acontecia. Sim, e a partir daí se iniciou uma preocupação aí para tentar resolver esse problema. Exatamente. Né? Equipe interna. Como é que a gente foi parar nessa história, tá? É. Porque o nosso trabalho é segurança da informação. Foi envolvido nessa situação porque o que aconteceu foi que o pessoal ficou quebrando cabeça por um tempo e não conseguiu achar o problema. E aí, no caso, essa empresa pediu o meu apoio na época, né? Para fazer a verificação. Olha, não consegue descobrir o que está acontecendo aqui. Uhum. Então, o que que a empresa que desenvolveu o software afirmava? Olha, está funcionando na rede local, via internet é que está havendo a perda dos dados, então está havendo perda de pacotes. Perda de pacotes. Isso é muito importante, né? Para a explicação da questão, né? Exatamente. Do TCP e perda de pacotes. Perda de pacotes, tá. Quem quiser dar uma paradinha aqui para dar uma pensada, pode refletir, tá? Bom, a primeira coisa que eu fui verificar era que, tipo, qual era o protocolo, qual era a porta utilizada, esse tipo de coisa, e eu queria ver a perda de pacotes acontecendo. Aham. Uhum. Né? Comecei a monitorar a comunicação e, para minha surpresa, quando eles diziam que havia perda, então quando me apontava, faltou informação, né? Eu não percebia na conexão a queda da conexão TCP. Deixa eu só colocar um outro elemento aí em relação ao método de investigação do problema, né? E é interessante porque talvez... claro, os caras não fizeram isso, a gente já sabe, né? Mas se você é um programador, você vai tender a olhar o código, né? Mas se você vem de outras áreas, você pode ter um método distinto de começar a analisar o problema. No teu caso, tu não analisou o código, tu foi ver a conexão em si, né, no primeiro momento. Até porque eu não tinha o código disponível, né? Sim, sim. O código não estava acessível até um dado momento. Depois esteve. Mas é uma questão de método também, não deixa de ser, né? De formas alternativas de resolver problemas, de investigar e tal, né? Você tem que começar a cercar o problema, né? Então diz, olha, está havendo perda de pacotes, é o ponto que estavam levantando. Perda de informação. E isso o pessoal na academia, né, faz pouco caso, mas isso é metodologia científica, né? Exatamente. Você tem um problema e precisa resolver um problema, isolar o problema. Isso é metodologia. Né? Aí você levanta as hipóteses e vai checar elas. Exatamente. Você não pega uma hipótese e afirma que ela é verdade. Sem comprovar. Exatamente, né? Que ela é verdade. É verdade. Ou seja, não, isso já não é mais hipótese, né? É uma certeza ainda aqui infundada. E nesse caso aconteceu justamente isso. O pessoal que desenvolveu o sistema dizia que o problema era na rede. Então, que estava havendo perda de pacotes. Tá? Bom, a primeira coisa que eu verifiquei é que, apesar de haver perda da informação, ou seja, a informação realmente não chegava, né, no cliente, não aparecia no cliente, né, a conexão TCP não caía. Tá? E aí eu devo lembrar quem nos ouve e de repente não lembra tanto do TCP. O TCP, ele se diferencia do DP porque ele tem controle de entrega e de reenvio. Então ele garante que o que você enviar vai ser entregue para a aplicação na outra ponta na ordem que foi enviado e sem perda. Então se houver alguma perda, ele vai retransmitir. E se ele retransmitir e nunca chegar àquele pacote que ele está tentando mandar e nunca tiver a confirmação que está chegando, vai chegar um momento em que ele vai desistir e vai cancelar, vai derrubar a conexão. Certo? A conexão TCP vai cair. Isso é fundamental destacar, né? A diferença entre o TCP e o UDP, né? Porque o UDP não tem esse controle, entende? E o UDP perdeu. Se alguém quiser retransmitir alguma coisa, vai ter que controlar na própria aplicação. No caso do protocolo TCP, o próprio protocolo faz isso. Tá? E esse, claro, obviamente que o protocolo não está implementado no cabo de rede. Sim. O protocolo está implementado no sistema operacional. Sim, mas de cara você já percebeu que, bom, o software usa TCP e não UDP. Exatamente. Poderia usar UDP, né? Seria uma escolha talvez errada. Não sei se errada, depende da situação. Nessa situação seria errada, tá? Não seria mais adequado. Mas o que acontece então? O TCP, a conexão TCP não estava caindo. Ora, se a conexão TCP não estava caindo, você não está tendo perda de pacotes na rede. Simples assim. Por mais que você esteja tendo perda de informação, no sentido que a informação não está chegando no cliente, mas se não está havendo queda da conexão, tudo que estão entregando para o TCP lá no servidor, né, está sendo enviado para o cliente, está sendo entregue para o cliente. Bom, ora, se esse é o caso, então o problema não pode estar no TCP, no caso de perda de pacotes na internet. Não seria um problema de rede? Não é um problema de rede. Não seria um problema na rede, né? Na rede em si. Mais ou menos, porque a causa... Nota que o problema não acontecia na rede local, tá? E ele passou a acontecer quando foi para a internet. Quando essa comunicação foi para a internet. Então, a variável que mudou foi a conexão entre o cliente e o servidor, a qualidade da conexão entre o cliente e o servidor. E aí, como tudo na internet, quando dá problema, o pessoal diz perda de pacote, né, foi para onde o pessoal que desenvolvia se atirou. Ou seja, é perda de pacote. Sim. E quando a gente verificou a questão do TCP que não caía a conexão, bom, perda de pacote não é. Mas não quer dizer que não tenha rede envolvida aí. Sim, claro, claro. Esse teu primeiro diagnóstico, evidentemente, foi comunicado pro pessoal, né? A gente comuniquei eles do que estava acontecendo e eles não deu para convencer. Não se convenceram. Não, eu tive que explicar no telefone para uma pessoa lá mais acima da equipe de desenvolvimento. Eu tive que explicar o TCP para ela. Porque ele não conhecia essa pessoa. Porque essa pessoa dizia, não, tá tendo perda. Disse, olha, a conexão tá caindo, então não tem perda de pacote. Simples assim. Mas, ao mesmo tempo, eles não conseguiam resolver o problema porque, olha, funciona na rede local. Na internet que não funciona. Sim. Então, o que que poderia ser, caros ouvintes, o problema? Tá? Bom, num próximo passo, eu utilizei um software chamado Netcat NC. Tá? Quem não conhece, recomendo que dê uma procurada na internet aí. É um softwarezinho que é um canivete suíço aí no que diz respeito à conexão com TCP, UDP. Sim. Serve para várias coisinhas. Tem no Linux ali já. Isso. Eu resolvi pegar este cara e conectar com ele, ao invés do cliente oficial, digamos assim, conectar com ele no servidor na outra ponta. Para minha surpresa, ou talvez não tanta surpresa assim, eu percebi que a perda continuava acontecendo. Tá? Então, o cliente continuava numa boa, digamos assim. O problema era na outra ponta. Ou seja, troquei de cliente e o problema persistia. E aí, o que eu fiz foi um proxy com o Netcat. Eu botei o Netcat rodar lá na rede local junto com o servidor. E fiz um servidor com o próprio Netcat e conectei o meu cliente oficial nesse Netcat. Servidor Netcat que eu fiz. Tá? O Netcat. Né? Resultado, o problema desapareceu. Tá? O problema sumiu. Tudo passou a funcionar perfeitamente bem. Então, o que poderia ser? Sim. E aí é que entra, Guilherme, a questão do que não adianta se você... Não adianta você dizer que... Eu sou desenvolvedor, só entendo o que me... Rede não me importa, né? Ou seja, cara, toma a rede como uma coisa que funciona, era isso, e se não funcionar, o problema não tem nada a ver com o meu software. Uhum. E vice-versa, né? Tem gente que adora a rede e tal, mas acha que o cabo faz computação. Esquece que todos os protocolos de rede estão implementados no sistema operacional e dependem de programação para funcionar. Então, o que acontece, o próximo passo aí era o seguinte. Bom, a gente resolveu o problema usando um outro software no lugar do servidor. Então, o problema necessariamente teria que estar no servidor. Tá? E aí que a gente bateu na primeira dificuldade de não ter o código-fonte. Porque sem código-fonte... O máximo que você pode dizer é o problema no servidor. Ponto. Eles continuavam negando ainda, eu não lembro disso. Mesmo depois desses testes, eles continuavam negando. Sim, exatamente. Bom, chegou um momento que teve um desenvolvedor lá da empresa que desenvolvia o tal do software, né? Que então nos franqueou o acesso ao código-fonte dessa parte que fazia a transmissão. E aí... deu para matar o problema. Ou seja, o que aconteceu ali? A gente tem essa parte do TCP, ou seja, dos protocolos de rede, ela é implementada no sistema operacional. Então, quando você quer fazer uma conexão com algum lugar, o seu software vai ter que dizer, sistema operacional, conecta para mim no endereço tal, porta tal. Aí o sistema operacional vai fazer a conexão. Se a conexão der certo, ele retorna e diz, olha, conectou, toma aqui. Tá aqui a tua conexão, a referência para a tua conexão. Se não conectar, ele vai te retornar um erro ou coisa parecida, tá? Então, quem conecta e quem mantém a conexão é o sistema operacional. E aí, o desenvolvedor ele pede, então, faz a conexão para mim, ele faz, ou aceita para mim uma nova conexão, se ele é um servidor, né? E aí, o sistema operacional vai retornar para a aplicação. Olha, tá aqui uma nova conexão vinda do cliente X, né, do IPX porta Y, e tu pode falar com ele usando essa referência aqui. Tá? Então, ele dá uma referência para aquela conexão. A partir daí, quando tu vai enviar alguma coisa para um cliente, tu tens que chamar a System Call do servidor, dizendo, olha, servidor, manda essa informação aqui para esta conexão. Certo? Então, quando tu tá desenvolvendo, dependendo da plataforma que tu faz, essa plataforma já vai mais ou menos fazer isso automaticamente ou não? Na verdade, o que tu tem são níveis de abstrações diferentes, né? Nas várias linguagens. Sim, sim. Então, você tem lá a API que a gente chama mais básica, né? Que você consegue tratar você diretamente com o sistema operacional. E depois, em cima dessa API, tem várias outras APIs aí que são construídas com fins mais específicos, deixando a coisa mais prontinha, mais fácil de usar, digamos assim. Sim, sim. Tá? Nesse caso, eles usaram direto a API para falar com o sistema operacional, que não é nenhum problema, tá? Sim, sim. Você vai encontrar sockets, quem desenvolve aí, em qualquer linguagem, você vai encontrar acesso a sockets, seja na linguagem que for. Tá? Sim, mas eu digo, depende, tá? Sei lá, tá desenvolvendo em C, tu vai fazer isso de um jeito, ou se tu estiver desenvolvendo uma linguagem... Não, na essência, a interface mais básica de comunicação com o sistema operacional nessa parte de sockets, as funções chegam a ter o mesmo nome, tá? Ah, sim. A System Call chega a ter o mesmo nome. Então, mesmo passando de uma linguagem para outra. Tá. Agora, os níveis de abstração que são construídos em cima, esses sim variam bastante, tá? Bom... Então, o que eles faziam era fazer uso dessa API mais básica, né? Que não é nenhum problema, é normal se fazer isso. Então, eles recebiam as conexões dos clientes e depois, vamos supor lá, eles têm 10 conexões. Então, eles passavam em cada uma delas, né? Das conexões, faziam um for lá, um laço, e dizia, sistema operacional, manda essa informação para essa conexão, essa para essa, e assim por diante. Conexão por conexão, tá? Acontece... que cada uma dessas conexões, o que você diz para o sistema operacional que você quer que ele envie para a rede, né, pela conexão, ele tem que armazenar num lugar temporário. Entende? É como eu chegar para ti, Guilherme, e dizer assim, Guilherme, por favor, envia essa mensagem aqui para fulano de tal, né? Então tu vai armazenar temporariamente essa mensagem contigo, seja o formato que for. Tá? Sim. E depois tu vai, na medida do possível, tu vai entregar essa informação. E o sistema operacional faz exatamente isso. Existe um que a gente chama de um buffer, uma memória, em que ele vai escrever aquilo que você pediu para ser enviado. E a partir daí, ele vai fazer um envio para a rede lendo desta memória, que ele guardou lá um rascunho, digamos assim. Tá? Ele vai ler dessa memória. Aí acontecem duas coisas, tá? Essa memória não é ilimitada, certo? Até dependendo do sistema operacional, ela é bem pequenininha. São na ordem de K, tá? Então, de 4K até 32K, variando aí conforme você pode. Até pode configurar isso, se quiser. E se você... quando você escreve nessa memória, vamos supor que tinha 50 bytes disponíveis lá dentro, apenas, tá? E eu escrevi 100. Quando eu disser, sistema operacional envia esses 100 bytes lá para a conexão, ele vai ver que só tem espaço para 50 no rascunho dele. Ele vai botar 50 apenas e vai te retornar dizendo, olha, eu botei só 50 aqui porque não deu espaço para as tuas 100 que tu pediu. 50 eu consegui. Tá? Então, tenta de novo depois. Tá? E aí ele vai entregando essa informação. Bom, o que acontecia? O software desenvolvido ignorava o retorno do servidor. Ele só dizia, escreve aí 100 bytes para mim. E deu. Não tratava, não verificava o retorno que o sistema operacional dava dizendo se ele tinha escrito ou não, tinha conseguido anotar ou não aqueles 100 bytes. Entende? Entendo, claro. Então, o que acontecia? Ele estava ignorando esse retorno. Esse retorno, Exatamente. Esse é o primeiro e fundamental erro. Tá? Mas o que ainda não tem a ver com o TCP/IP, né? Mais ou menos, né? Porque você está mandando entregar aquilo, né? É, o grande detalhe é o seguinte, Guilherme, é que essa tua pergunta, inclusive, ela carrega o erro que eu tento levantar para os meus alunos, tá? Sim. Que é, então é um problema do TCP. Então é um problema do programa. Entende? E aí eu uso essa história para convencer eles de que não adianta querer só entender de uma coisa ou de outra. Ou você entende o ambiente no qual você está, ou você não vai conseguir resolver o problema. Então, o que acontece aí é o seguinte. A aplicação ignorava esse retorno do sistema operacional. Mas por que o problema não acontecia na rede local? Entende? Na rede local funcionava tudo muito bem. Por que a partir da internet começou a dar problema, tem perda de pacotes? Não estava acontecendo perda de pacotes porque, lembrem, a conexão TCP não caía. Apesar das informações não estarem chegando todas no cliente. O que acontece, gente? Quando a gente vai para a internet, sai da rede local e vai para a internet, o tempo que a informação leva... o que o pacote leva para sair do destino, da origem, chegar até o destino, é muito maior do que o tempo na rede local. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia, numa rede local, é típico a gente ter coisas da ordem de 200.2 milissegundos, por exemplo, tá? de tempo para um pacote ser enviado na rede local, tá? Quando você vai para a internet, eu peguei uma referência aqui, eu peguei o Google, por exemplo, tá? E olha que o tempo não é dos mais altos, tá bom o tempo? É de 30 milissegundos. Então, eu vou de 0.2 para 30. Você percebe? E sem contar que você é bem fácil chegar em 120, 200 milissegundos na internet. É muito tranquilo. Então, o que acontece? Esse tempo acaba sendo maior e acaba, então, provocando uma acúmulo de informação nesse buffer, na memória do sistema operacional. Porque ele não pode ir enviando na velocidade que ele quer. O TCP tem controle de fluxo, ou seja, ele não fala mais rápido do que o destino consegue receber. Ou do que as condições da rede permitem. Então, o que acontecia? Aqueles clientes que estavam via internet, eles tinham um tempo maior para os pacotes chegarem até eles. Tinha uma latência maior, como a gente chama. E o resultado é que o buffer, lá no sistema operacional, a memória, lá o rascunho dele, chegava a encher para, em alguns momentos para esses clientes. Então, o que, que a aplicação fazia? A aplicação mandava, pegava 1.000 bytes, por exemplo, 1K, e escrevendo e dizia para o seu operacional, manda 1K para essa conexão, para essa outra e assim por diante. Nas conexões que estavam com clientes locais, o buffer nunca enchia. Então, eles ignoravam o resultado e não tinham, obviamente, nenhum problema. Tá? Agora, com aqueles clientes que estavam via internet, o buffer enchia. Enchia e o seu operacional retornava dizendo, olha, eu não consegui escrever toda a tua informação aqui. Eu, do teu 1K que tu queria mandar, eu consegui mandar 128 bytes, por exemplo. Tá? E eles ignoravam esse retorno e seguiam o baile, como a gente chama, seguia adiante. Resultado, aquela informação que ele não conseguiu, que o sistema operacional não conseguiu escrever no buffer, aquela informação não era enviada de novo pela aplicação. Sim, ela se perdia no buffer. Ela ignorava o buffer, ignorava o aviso do sistema operacional, então ela, aquela informação que ela não tinha ido, não tinha sido escrita lá no buffer, o sistema operacional avisava, mas a aplicação ignorava completamente, então não reenviava aquilo. Entrava num limbo. Num limbo, ou seja, sumia. Então, e seguia o baile, seguia adiante. Então, como resultado, ficavam buracos dentro das informações enviadas, mesmo sem a queda da conexão. Então, eu uso esse caso para mostrar que, sim, tem uma questão de rede aí, tem, que é o aumento da latência. O aumento da latência fez com que surgisse, com que se percebesse um problema causado por um erro de programação. Que ele era imperceptível porque simplesmente na rede local nunca enchia o buffer do servidor, das conexões do servidor. Agora, no momento que passaram para a internet, esse negócio parou de funcionar. Então, Vinícius, assim, qual é o resumo da ópera? Qual é a grande lição aí desse caso? Ou por que esse caso é importante? Ou o que ele revela? A grande lição desse caso é que, por mais especialista que a gente queira ser, a gente tem que ter um mínimo de entendimento do que está no entorno do assunto no qual nós somos especialistas, né? Então, por exemplo, para quem desenvolve e de repente não tem interesse nenhum em saber como é que funciona a rede, é melhor não usar a rede para o seu software, porque o seu software vai ser afetado por características inerentes à implementação dos protocolos de rede. E o contrário também é necessário, ou seja, não adianta você sacar de rede dos protocolos TCP/IP, por exemplo, da pilha TCP/IP, e não ter noção nenhuma de como é que se programa um socket, como é que você faz a comunicação, como é que você configura um socket, o que, que é parte do sistema operacional, o que, que é parte da aplicação. A falta dessas informações, esse gap que existe entre esses dois profissionais, que ou só entende de programação ou só entende de rede, tornam o diagnóstico desse tipo de situação praticamente impossível. Não, o cara erra, né? Erra e faz uma gambiarra em algum momento, né? É, porque isso toca também na questão da formação plural dos indivíduos atualmente, né? Que é aquele problema, e aí envolve... vê como a partir daí dá pra falar sobre vários outros assuntos, né? Dá pra falar sobre certificações, dá pra falar sobre formação incompleta, dá pra falar sobre cursos rápidos demais, né? Que correm ou que eliminam certos aspectos que de repente... O cara vai ser só programador, vamos tirar aqui a disciplina de rede, de fundamentos de rede, né? Porque isso aqui não vai ser importante, a gente precisa jogar o cara no mercado o quanto antes. E tu pode aplicar isso para outras... na verdade, para qualquer área do conhecimento. Aqui a gente está falando sobre ciência da computação de uma forma geral, né? Desenvolvimento e tal. Mas agora mesmo, hoje mesmo, eu tive notícia de que se aprovou um curso de tecnólogo em serviços jurídicos aqui no Brasil. Ih, meu Deus. É, e aí a gente não sabe direito como é que isso vai ser, mas o MEC aprovou, parece que para uma faculdade teria aberto a porteira para que outras faculdades não oferecessem apenas cursos, né, de direito no sentido completo, assim, né, integral, mas sim cursos mais curtos, sei lá, de 2 anos, 2 anos e meio, não sei ao certo qual seria a duração, que obviamente não preparariam o cara para ser um advogado, mas que permitiriam que ele trabalhasse sob a supervisão de um advogado. Ou seja, você, diante de todos os problemas que a gente tem hoje com o mundo jurídico, as simplificações, os erros que se cometem e que acabam se expandindo até para a situação atual que a gente tem hoje, né? Discussões no STF às vezes parecem absurdas. Uhum. Em vez de você promover uma melhora na formação, você faz o contrário. Você promove uma formação mais deficitária ainda do que a que se tem hoje. Ou seja, esse exemplo que eu coloco, ele se aplica também para ciência da computação, para medicina, para, sei lá, arquitetura, engenharia, qualquer coisa. Exatamente, aplica, né? Exatamente. E para trabalhar com segurança da informação, eu, de novo, eu digo que esse caso não é um caso pontual de segurança da informação, mas você tem que ter essa noção mais abrangente da coisa. Não adianta você decorar uma série de conceitos e usar termos polidos, mas termos de mercado para algumas coisas. Sim. E se você não entende que é uma system call, entende? Não tem sentido. E nessa confusão toda, tinha pessoas, digamos assim, supostamente como bem qualificadas, entende? E como é que ficou? Fale. Oi, não diga, continua. Não, e no entanto elas não conseguiam enxergar as coisas que estavam óbvias na frente, estavam simplesmente assumindo o tal do viés de confirmação, né? Ah, sim. Assumiam claro. Que tal coisa era verdade e procuravam evidências para garantir que aqui, para claro. Fortalecer aquela, aquela certeza, digamos assim. Um desconhecimento completo do método científico e quando a gente tenta falar sobre método científico até para os nossos alunos, né? Ninguém dá bola, até algumas faculdades sequer têm disciplinas de metodologia científica. E tu tá sendo acadêmico demais, Guilherme. É, esse pessoal é acadêmico, falando em método científico. Olha, método científico tu usa para resolver... Cara, para qualquer coisa tu usa método. Qualquer coisa, a resolução de problemas leva em conta um método científico, muitas vezes talvez empírico, assim, no sentido de você não ter estudado metodologia científica, mas você sabe que uma hipótese, se basear em uma hipótese não comprovada, pode lhe levar ao erro. Você pode ter a sorte daquela hipótese ser adequada e se confirmar em algo verificado, né? Uhum. Mas é um pouco de... Não sei se é burrice, talvez, mas você não verificar se uma hipótese é verdadeira ou não e assumir que ela é verdadeira quando você não tem nenhuma garantia de que ela seja realmente, né? Sim, Guilherme, E fechando, eu não quero levar isso muito mais adiante. É um assunto que eu gosto, tá? Mas talvez fique um pouco chato de comentar isso. Mas faltou ainda você dizer como é que foi o deslinde com a empresa. Como é que se deu a informação de que o problema era esse? Como é que foi? Eu tive que escrever um documento lá explicando tintim por tintim o que é que levou àquela... aquela conclusão, entende? De tal modo inclusive que eles não... TCP/IP e tudo, tal. Inclusive tive que dizer isso, tudo, eu expliquei tudo que eu expliquei aqui, eu expliquei no documento. Inclusive eu disse o que eles deveriam fazer. Como corrigir o problema. Só, vocês vão ter que lá no programa, na linha tal, não sei o que, tá desse jeito, vocês vão ter que fazer assim, assim, assado. Tá? Uhum. E aí sim, aí se resolveu. Aí a coisa acabou de vez. Tá? Se... E os melindres? E os melindres? Eu nem... Dizer que eu entreguei o parecer era isso. Mas assim, esse tipo de situação volta e meia acaba sendo resolvida com uma gambiarra qualquer aí, entende? O pessoal não chega na conclusão do que é e acaba resolvendo de algum jeito. E acaba não resolvendo realmente qual é o problema. E, Guilherme, isso é o grande problema da internet, né? As pessoas aceitarem as coisas sem um mínimo de verificação e sem um mínimo de filtro. E isso vale para tudo, em qualquer área, em qualquer aspecto da vida, né? A gente tem que pensar mais e... Claro que a gente falha. Muitas vezes a gente cai na acomodação de não querer ficar raciocinando muito sobre determinada situação, né? Tendo problema e acaba aceitando a solução aparentemente mais fácil como correta. Então... E ver que toca e dá para expandir ainda... Toca até nesse problema atual que a gente vem discutindo, né? A ideia de pós-verdade, por exemplo, né? Não importa a verdade, não importa o que realmente aconteceu, importa o que você acha sobre aquilo, mesmo que aquilo seja, né? O Trump, por exemplo, não estava chovendo no dia da minha posse. E tá, do tipo, é um negócio objetivo, entendeu? Você vai lá e tava chovendo. Não se discute se tá chovendo ou se não tá chovendo, quando tá chovendo. Mas eu acho que é por aí. Eu espero que os ouvintes tenham gostado. Eu gosto muito dessa história, viu? Eu acho que é uma boa história. Talvez seja história de geek, lá, ser de nerd, mas... Eu gosto muito dessa história, não sei. Tomara que os nossos ouvintes compartilhem com a gente esse interesse, porque senão o podcast, esse episódio não vai não ser desinteressante. Não é tão legal. De repente, uma coisa só que a gente acha legal e ninguém acha mais legal. Sim, né? Pode acontecer, né? Pode acontecer. Claro. É uma hipótese. É uma hipótese. Mas então tá, Vinícius e ouvintes. Então, obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Nos encontraremos agora no episódio, então, 136 do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. Música.